Capítulo 5. E outra vez levantei os meus olhos, e olhei, e vi um rolo voante. E ele me disse, que vês? E eu disse, vejo um rolo voante, que tem 20 côvados de comprimento e 10 côvados de largo. Então me disse, esta é a maldição que sairá pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será desarraigado, conforme a maldição de um lado, e qualquer que jurar falsamente será desarraigado, conforme a maldição do outro lado. E eu a trarei, disse o Senhor dos Exércitos, e a farei entrar na casa do ladrão, e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome, e pernoitará no meio da sua casa, e a consumirá com a sua madeira e com as suas pedras. E saiu o anjo que falava comigo e me disse, levanta agora os teus olhos e vê que é isto que sai. E eu disse, que é isto? E ele disse, isso é um efa que sai. Mas disse, esta é a semelhança deles em toda a terra. E eis que foi levantado um talento de chumbo, e uma mulher estava assentada no meio do efa. E ele disse, esta é a impiedade. E a lançou dentro do efa, e pôs sobre a boca dele o peso de chumbo. E levantei os meus olhos e olhei, e eis que duas mulheres saíram, agitando o ar com as suas asas, pois tinham asas como as da cegonha, e levantaram o efa entre a terra e o céu. Então eu disse ao anjo que falava comigo, para onde levam estas o efa? E ele me disse, para lhe edificarem uma casa na terra de Sinar. E, estando ela acabada, ele será posto ali, em seu próprio lugar.